Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar pra mim. Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar pra mim. Feliz por estar aqui com você, feliz por tudo que vai acontecer. Feliz porque o mundo inteiro vai saber, ele vai voltar pra mim e pra você. JC Jesus Cristo, nessa fé eu persisto, no seu nome acredito, porque ele está sempre comigo, esquadrão de guerreiros do Senhor. Nossa luta é por um só amor, na escuridão vai brilhar a luz. Se eu passar pelo vale lembrarei da cruz, o sofrimento já chegou ao fim. Pra salvação eu digo sim, e pra sempre com ele vou ficar, porque um dia vai voltar pra me buscar. Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar pra mim. Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar pra mim. Chegou pra quem acreditou, se ele veio pra me buscar, eu vou. É só isso que importa de verdade, viver com a certeza da felicidade. Se o tempo passar, eu não vou chorar, porque eu tenho a certeza que ele vai voltar. A promessa ele fez, então vai cumprir. Sigo nessa pegada, não vou desistir. Quem me vê, tá ligado que eu mudei de lado. Nunca mais vida louca, eu tô sossegado. E é só isso que me deixa feliz. Hoje eu faço o que eu sempre quis. A palavra que muda e restaura o coração é fonte de alegria e de salvação. E é tão fácil de acreditar, quem me disse isso um dia vai voltar. Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar pra mim. Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar pra mim. Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar.